Gravando. Vou testar a gravação. Bom, vocês abriram essa porta aqui, temerosos, de que tivesse algum monstro ali, alguma armadilha pra pegar vocês. E ficaram todos afastados e só empurraram a porta. O que vocês conseguem ver além dela, né? É que... Barulho estranho. Peraí. Escutei um barulho estranho aqui. Bom, o que vocês conseguem ver é assim. Além dessa porta tem um corredor. Ele vai para norte e para sul. Além do campo de visão de vocês, do alcance de suas tochas, certo? E na parede leste desse corredor, um pouquinho a norte da entrada, tem uma outra porta que vocês conseguem ver que está fechada. E é o que vocês conseguem enxergar aí. O que vocês fazem? Opa. O que vocês fazem? Alguém tá com um dado. Não, eu sem querer aqui, eu cliquei no light. Ah, tá. O que vocês acham de jogar uma luz? Pode ser. Eu fiz isso. Mirei um objeto ali, a porta que seja, e luz. Tá, ok. Onde que tá você? Você tá aqui, né? Isso, ó. Dá retinho pra essa porta aqui, ó. Que tá sumaia ali em luz. Fazer luz e nessa porta? É, não, a touch. Fazendo essa daqui. Fazendo essa daqui, pra quando ela abrir, ela iluminar. Tudo porque bem. É toque. Bom, fica tudo iluminado ali no corredor, certo? Não melhora muito pra vocês enxergarem além, por causa do ângulo de visão onde vocês estão. Uhum. Ô, Car, vou dar uma melhoradinha. Faça jus ao seu nome e vá lá dar uma olhada. É, mas por que logo eu? Você não são os olhos de ferro? Se vier alguma armadilha, melhor que seja nos seus. Tá, vou olhar aqui. Vamos olhar com o anão, então. Vou dar uma percepção pra ele. Bichinho foi bem, hein? Bem mal. Padrão. Ia quase bem. É, mas quase um também, né? Tá. Ele olha do outro lado lá. Fala pra vocês. Parece que tá tudo tranquilo. E o que tem nesse corredor? Me dá uma olhada pra norte, pra sul. E aí ele olha pra norte. A porta tá iluminando, né? Uhum. Vou revelar aqui pra vocês. Estão vendo aí? Beleza. Sim. Sim, nossa, quanto corredor. E aí ele olha de novo pra sul. E ele fala: droga, mais deles. Malditos fantasmas. Ok. Acertou. Iniciativa. Tem mais aqueles fantasmas, né? Eles já se preparam pra atacar ele. O que vocês querem fazer? Bom, eu vou me posicionar aqui, dando uma recuada. E preparar. Viu fantasma, chama sagrada. Tá, então vamos lá a iniciativa. Vai lá. Ô, caralho. Não tirei dois hoje. Não tirei dois hoje. Tirei 16. Uia. Ok, vou botar pra cá a linha dos turnos. Foi todo mundo já? Já. Dos que estão presentes. Por que não rolou a iniciativa do Ocar? Rolou, mas eu não. Foi 5 a dele. Que estranho. Vamos lá de novo. Que borra. Não tá entrando, né? Deve estar com algum pau. Beleza, foda-se. Aqui abriu. Tá. E esse 21 aqui foi o quê? Para as fantasminhas também. Beleza. Boa. Que lixo. Que lixo. Empatado junto com a anão, né? Ô, Jeff, a iniciativa do Ocar foi 21, viu? Não, foi 5. Foi 5. Aí quem foi só o teste. Ele tentou jogar de novo pra ver se entrava, mas não entrou, entendeu? Não tava entrando no negócio do turno. É que ele jogou 21 e entrou aqui, caiu. Esse foi o segundo teste. É. Ah, tá. Bom, logo okay. Antes do 20 do... Vai. Okay. Vocês então têm uma ação livre aí, todos vocês, antes dos NPCs. Bom, peraí, por que que o Griel tá aqui na iniciativa, né? Sai fora, Griel. Arcon, você. Tá, eu vou me posicionar. Praticamente. Vou me posicionar aqui, na porta. Certo. E vou. Acredito que eu chego aqui e vou atacar um deles aqui. Aqui, eu vou vir para aqui bem no perto da porta. Tipo assim, eu tô aqui, aí eu vou dar aquela esgueirada e atirar. Ei, depois vocês atacarem. Pode deixar. Depois que vocês atacarem. Se tiver movimentação. Pra eles voltarem pra dentro da sala. Ah, eu só escutei se um. Tiver movimentação. Tipo, eu vou parar por aqui, sabe? Não tão perto da parede. Inclusive tá. Dessa parede aqui, tá? Toma cuidado. Eu vou usar a flecha aprisionadora nesse aqui, Jeff, ó. Tá certo. Tá. Aprisionio. Você já tem automático lá em cima agora, né? 19 o ataque, Jeff. Então, dá o dano. Deu 7 de dano perfurante. Mais 8 de dano do aprisionar. É a cada 2,5 metros que ele. 1,5 metros que ele andar, ele vai tomar mais 2 de dano. Mais 2d6 de dano. Nossa. Da vez que ele andar. Da vez que ele andar? É. Ele pode gastar um turno. Pode gastar uma ação inteira dele pra fazer um teste de força e pra poder se desaprisionar. Tá, beleza. Bom, deixa eu confirmar isso aqui na ficha. Não deu menos fantasma aqui, Paula. Menos 15 de dano. Certo. Ele podia somar os danos, né? Como assim? Eu vou dar os. Já dá os dois juntos. Ih, cara, peraí. É, tipo. Eu vou dar um segundo ataque. Não sei se seria comum. Isso aí, mostra pra que tu veio. O segundo ataque é normal. Flecha mágica. Certinho. Dano. Mais 9 de dano. Mais 9? É. Caralho, pessoal. Deixa eu ver aqui o que é a flecha faz. É quando esta flecha atinge o alvo, a magia de congelação cria umas amolgaduras venenosas que envolve o alvo. Se a flecha atinge uma criatura, o alvo recebe um dano venenoso adicional de 2d6. Seu deslocamento recebe. Recebe uma penalidade de 3 metros, então ele tem uma penalidade de 3 metros. Leva 2d6 de dano cortante na primeira vez em cada turno se ele se move 1,5 metros. Tá, beleza. Ou mais sem se teletransportar. O alvo ou qualquer criatura que pode alcançá-lo pode usar sua ação para remover as amolgaduras com um teste bem sucedido de força. Concedido seu tiro arcano, caso contrário, as amolgaduras duram um minuto e até você usar ou até usar a opção de novo. É, veneno aumenta 4d6. Caso atinja nível. Que não, a gente não vai atingir, então não interessa. Certo, você dispara suas duas flechas nele. As flechas varam o corpo deles, cravam na parede atrás, tá? Você olha ali, na hora que você tá mirando, você percebe o seguinte, ó. A parede aqui, ó. Tinha aquela. Lembra que tinha aquela cerca? Aquela portão de grade? Que desce, esse portão aqui ele tá fechado, tá? E atinge assim, fere bastante ele, despenca um monte de pedrinhas preciosas que formam o corpo dele, tá? E aí ele já olha pro corpo dele desmanchando, olha pra você e ele dá ar de que ele vai começar a recuar, como se estivesse com medo, tá? Entendeu? Entendeu. Beleza, depois do Arkham, Lady Sharon. Opa. Você vai ficar aí mesmo, Arkham, ou vai se mover mais? Eu vou ficar aqui mesmo. Beleza. Peraí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Ah, vou recuar que eu tenho mais um de movimento, vai. Tá, beleza. Eu andei 5, eu andei 6. Vai, Sharon. Stone. Pra usar a poção de cura, vai gastar o quê? Ação. Ação? Então eu vou só. Vamos na regra padrão. Então eu vou usar só minha poção aqui mais fraquinha pra me curar. Cadê aqui? Beleza. Não, não vai rolar, né? Tem que rolar automático aqui. Quando você joga sua poção, musando. Eu vou. Parabéns. Eu consigo chegar até a porta? 3-1. Consegue. Consigo vir até aqui? Consegue. Mas bom, a gente já tá com os bichos, né? Eles vão vir, não vão? Então, não sei. É que esses caras aqui não afastaram da parede, pô. É. Vocês vão afastar. Vou preparar a ação, Jeff. Se um fantasma aparecer na minha vista, eu vou atacar. Certo. Ok. E é isso. Tá. Eu tô atento a 360, tá? Só. O Ocar. Ele dispara um tiro de besta no segundo fantasma. Nossa, eu vi, velho. Oh, caramba. Que beleza. Oh, cara, não tô mexendo fantasma, não dá pra mexer. Nesse aqui. Tá. E ele acerta. Sete de dano perfurante. Porém, o dano dele não é mágico. Então, só metade do dano. E aí, feito isso, ele vai recuar. Seus 6 metros. E vai ficar aqui. Perto da parede, boa. É verdade, os caras eles atravessam a parede. Não, então vamos dar pra cá. Tinha esquecido. Ah tá, você vai falar que você não é um jumento. Não, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Vou arrastar esse Bruenai daqui também. Essa Bruenai. Só pra não encher o saco. E aí, um vez dos fantasmas. O que esses bichos vão fazer? Tá. Vocês veem o seguinte, ó. O fantasma ele vem, ele atravessa a parede, só um deles. Ok. Vem aqui atrás de você, Muzan. O The Flash. Caraca, é. Ele apareceu. Pum, pá, pum. É, veio pelo chão. Não, ele não vai pelo chão, não. Ele vai por fora da parede. 12 metros. 8 quadrados, 12 metros. Isso aí. Ele se desloca. Não faz nada. Então atrás, eu faço, acabou. Atrás da véia, acabou. Vai atrás do Muzan e fica cercando ele, fica te ameaçando, Muzan. Tá atrás da Brunenai, né? É. Chama sagrada. Brunenai, tá certo. Confundi. Chama sagrada. Pode jogar, Jeff? Pode jogar. Tinha ação preparada. Destreza. DC 14. Então tem que rolar destreza pra ele, né? Isso. Eu sempre tinha uns bons valores, né? Puta que me pariu. Eu tenho essa. Nossa! Caralho! Meu Deus! Dois, falhou. Jogou bem. Isso não é falha crítica, não, Jé? Não, não é não. Pega uma cartinha não. Pra você. Pega uma cartinha. Pega uma cartinha pra você. Pega uma cartinha, seu rabo. Engraçadinho. Beleza? Acabou minha vez. Ah não, eu tenho movimento ainda? É, tem. Eu vou dar um passinho estratégico pra cá, ó. Vou tomar menos 7. Ok, isso causa um ferimento leve nele. É. Ok, pronto. Tá corrigindo um negócio na ficha dele aqui. Oh, caramba. Eita, sumiu o fantasma. Hã? Já. Ótimo. Sumiu o fantasma aí, hein? Sumiu o fantasma. Vocês não estão vendo onde ele tá, ué? Então. Justo. Arkham, sua vez. Tá, peraí, esse fantasma ele. Ele passou só rei pro outro, ele ficou no mesmo lugar. Ele só se deslocou ali. Ele se deslocou pro chão, pro lugar, que ele tem mobilidade. Por fora, mostrando pra vocês perfeitamente o movimento dele. Ele veio cortando o caminho, ó. Não, não, ele quer saber o que tava, que tava travado no chão, não é? É, o que tava aqui. Quero saber o que tava aqui, ó. O que você acertou. O que tava acertou, aí. Você não sabe. Você tem que ir lá olhar. Tem que, ele. Tem que vir aqui olhar, você quer lá olhar? Você quer mais tomar uma porrada? Põe a cabecinha aí. É que, tipo assim... É que eu sei que ele tá com deslocamento penalizado. Então se ele só entrou na terra, beleza. Então ele continua no mesmo lugar. Uhum. Se ele entrou em parede, ele vai tomar dano. Não, se ele entrou na terra, ele também se deslocou. Se desloca pra baixo. Ele também toma dano, mas você não ia matar ele nessa. Exato. Tá, mas aí eu teria que jogar o dano. Então joga o dano. Joga o dano, porque ele acertado ele. Ele andou, só joga 2d6 aí. Se ele tomou o dano ou não, só eu vou saber aqui. Jogou o dano? É, joguei. Garoto. Mais 5 de dano. É. Beleza. Tá. Vou vir aqui. Fantasma lá onde ele está. Eu vou vir aqui. Eu acredito que aqui eu tenho uma visão melhor do bichinho aqui, né? Sem a Brunenai tá me atrapalhando, acredito eu. Peraí, deixa eu ver aqui, tá treino. Tá aqui. O Groenai atrapalha um pouquinho, sim. Se você vier pra cá, cobertura pra ele, vai. Se você vier pra cá, ó, Carpa. Ah, então... Aqui, ó, você consegue direto, um tiro direto, ó. Pera aí. Deixa eu tirar essa trena do cacito aqui. Não xinga a trena, não. Porque aqui dá certo. Aqui ela não atrapalha. Eu vou atacar aí. Você tá querendo fugir, né? Tá achando perto da porta. Tá achando. Ataque normal. 16 acerta, né? Acerta. Mais 9 de dano no primeiro ataque. Segundo ataque. 12 de dano no segundo ataque. 9 e 12. Isso. Deixa eu ver aqui. 3, 4, 5. 6, 7. Tá. Eu acabo de atacar e eu me posiciono aqui. Na verdade, aqui, pra ficar longe da parede. Muito bem. Tá. Dispara as duas flechas nele. As duas flechas são certeiras. Ferem bastante ele. Vocês percebem que da cintura pra baixo, ele já desapareceu por completo ante os ataques de vocês. Morrendo. Sharon. Ok. Eu vou ficar aqui perto do meu amigo satanista. Ele vai me ajudar. Ele me protege. Meu amigo satanista. Tá correto? Vou vir aqui. Não deixa de ser engraçado. Você viu que eu coloquei os fluffzinhos que eu falo, do nosso magia? Não, ainda não vi, não. Depois deu chat, você vê que tem frase. Ó, eu vou dar um disparo místico aqui, ó. Ajuda mística. Cadê aqui? Ajuda mística. Quase. Eu vi esse 20, hein? Eu vi esse 20 também. E deu 15 de dano. Louco. É dano force, né? Isso. Ok. Quando você dispara a rajada, ele se desfaz no ar e desaparece por completo. Aí eu vou andar pra cá. Será, hein? Onde que tá o outro? Eu vou parar aqui. Movimento. Tá, Muzan, você. Eu venho pra cá. Dou aquela pica boa aqui, sabe? Aquela piada. O bicho tá lá. Aquela pica boa. Não, picabu. Brincadeira de criança. Ok. Não vê o fantasma. Tem alguém ali? Não vejo. Não vê. Não tá mais lá. Então eu dou um passinho pra cá e fico. Pareceu fantasma. Vou queimar. Isso é isso. Eu não vejo mais ele no corredor, ele sumiu. Alerta! Alerta. E tô esperando. Ok. Muito bom. Ocar, fica aqui esperando também. Os fantasmas. Não aparecem. Arcon. Tá. Eles não vão aparecer agora. Deve estar esperando. A minha preocupação é que eles estejam nas três aceteiras. Se a gente der a cara de jogar flecha. É uma possibilidade. habilidade. Então, frente, né? O que eu posso fazer? Certo aí. Deve ter alguma pedra no chão, coisa do gênero? Várias, várias. É um antigo. Uma antiga mina em ruínas. Então eu vou catar uma pedra, vou ver aqui na porta, e vou arremessar aqui na direção da seteira. Pra ver se tem algum movimento, alguma coisa da seteira. Alguma coisa assim. Tipo, vou pra cabeça, mais ou menos assim, tipo, tô aqui e tipo, volto, joga e volto. Só pra ver se tem algum movimento. Entendi. Tô aqui, vê certo. Tô aqui, vou ver se vai me acertar. Tipo, aí vai, bem você na vai, cabeça. Vai até lá, taca a pedra, quica, mas você não vê. Aliás, você não vê. Você não vê nenhum sinal deles, nada acontece. Ô Arcon, no final do corredor tá escuro? Tá. Boto a cabeça pra dar uma olhada pra cá, pra ver se aqui tá escuro. Morreu. Não, tá. Tá falando pra cá mesmo, ó. Quando chegou a pedra. Ah, eu olho pros dois lados pra ver se tá tipo, tanto você pra cá quanto pra frente, cá. Passa. Pra cá, né? E você vê, tem a grade que tá abaixada e a porta com as duas seteiras do outro lado. Certo? Tu. Pra cima, você vê duas portas, uma no final do corredor e uma na parede oeste dele, as duas fechadas. E o corredor tá escuro? Essa porta aqui não dá pra ver? O corredor tá iluminado, porque a porta que você jogou a magia de luz tá lá funcionando ainda. Ah, tá. Então chega bem a luz das duas extremidades, né? Chega, dá pra enxergar bem. Essa porta aqui tá aberta ou fechada? Fechada, todas elas fechadas. Pera aí, você quer que seja aberta? Não, só perguntei porque ele falou. Não sei se ele falou dessa ou dessa aqui. Não seja por isso que Satã faça os seus desejos em realidade. Jeff, foi. Foi nessa porta aqui. Taumaturgia. O que foi na porta? Abriu. Taumaturgia abriu. Ele pediu, o Satã atendeu. É? Ah, tá. É assim, fácil assim. É. Eu não pedi. Eu dou aquele tchup. Tá. Só que você vai e não consegue. Satã. Ih, aquela tá trancada. Ele é uma porta de aço sólido. Quando você olha de longe, você vê que tem sinais fracassados de arrombamento nessa porta. Tem rainha. Provavelmente então deve ser o cofre. É. Deve ser o cofre da magia. São duas fechaduras maciças que trancam essa porta aí. Tá trancada. O que você quer fazer sobre outro fantasminha? Ele deve ter corrido pro tesouro, então, né? Acredito que ele possa estar dentro do cofre. Ou esperando. Eu gosto, bora, né? A questão bora, que tá com finalidade. Vamos. Se vocês quiserem, vocês vão na frente, eu fico de espreito. Eu ando um pouquinho por turno, vai indo. Vou vir pra cá, Jeff. Tá, beleza. Aí eu fico aqui, olhando pra cá. Já que ele tá de frente pra lá, o Muzan, eu fico. Isso. Vendo aqui se aparecer alguma coisa aqui, eu já vou. Eu atiro. Beleza. Quem da gente aí é tanque, gente? Bom, o Okar. O Anix e o Okar. Vamos colocar um tanque lá? Vocês querem que eu coloque um escudo da fé pra ele ficar de escudo humano nosso? Pode ser. Pode ser, ajuda, véio, bastante. É, então vou fazer isso, Jeff. Tô castando escudo da fé nele. Não, não? Isso. Beleza. Eu te protege, mano. Isso aí. Eu encho ele assim daquele sanguezinho de Satã e vou purificando ele pra Satã proteger ele. Beleza, tá lá com uma aura verdinha, ó. Beleza. Escudo da fé. Tá quadrado essa aura. Ok. Então agora a gente tá pronto, Jeff. Taumaturgia nessa porta então. Ok. O resto dos personagens aqui dentro de vocês. Isso, tudo atrás do escudo de carne lá. Só pra organizar aqui a bagaça. A vida do escudo de carne tá boa, né? Tá. Senão não adianta, né? tá inteira a vida dele. Mais ou menos. Quem quer se palhaço aqui? Gente, atrás de vocês! Ah! Opa, tem um fantasma se mexendo aí. Chama a sagrada dele. Chama a sagrada aqui, tem um fantasma aqui se mexendo. Falei que tá aparecendo, eu tô tirando. É, não, calma aí, calma aí. Ação preparada do fantasma. Ele vem correndo até aqui. Opa, ele se mexendo, então, 2d6? Sim, vamos pegar os 2d6 nele. Peraí, ele tem que fazer o teste primeiro também, né? Não, é sim. Perder a ação inteira dele. Ah, tem perder a ação inteira, então não. Então joga 2d6, que ele vem correndo até aqui e pum, fecha essa porta com vocês aí dentro do corredor. Caímos numa armadilha. Tá, só que ele tem mais 3 metros de penalidade. Então, dependendo da corrida, eu não sei se ele consegue chegar. É o fantasma, Carpes. Ele dá mais 5 de dano nele. Ele já passou 2 turnos com vocês não estavam vendo? Eu falei, ué. O nosso grupo tá maior, caralho. Tem tanto esqueleto com xizinho que nem percebe mais que eu. Tô chocando, ia ver, né, Jeff? Eu não falei nada, fiquei quietinho. Ele vai, pum, fecha a porta e tranca vocês no corredor. Ele tranca vocês no corredor. Que você tá fazendo a taumaturgia pra abrir essa porta aqui, Muzan. Aqui embaixo, ó, das seteiras, começam a vir flechas na direção de vocês. Vocês percebem que tem fantasmas atrás aqui, ó, escondidos atrás da seteira, disparando flechas em vocês. E olha que não é que você acertou. Tava com muita cara. Eu consigo dar chama sagrada daqui dentro, Jeff? Não. Eu achei que essas seteiras eram pra fora, mas tudo bem, né? Não, como seteira pra fora? Ela tá pra fora. Tá pra fora da sala que eles estão. Ué. Ó, pra proteger. Que negócio de invadirem aqui, ó. Falando. Então, dá pra proteger e invadir mesmo. Eles estão seguros atrás das seteiras. Quem entra no corredor aí toma tiro. Pô, tem mais seteiras aqui, Carpo. Tem seteira pra fora e essas seteiras na porta. Ok, e agora? Tá de morte? Peraí que eu vou fazer o ataque dele aqui. Tese morte. É, só sei que eu tô protegido, que o cara vai tomar todas as flechadas que vier na minha direção. Eu também. Oi. Quem se fudeu, Brunelar, e aquele outro ali. Eu. É você? É um bem na reta. Se fudeu. Eu vou agachar pra ter meia cobertura. Se eu ficar isso de pé, eu não tenho cobertura. Na verdade, eu vou agachar pra ter cobertura total. Vai. Primeira flecha. Oh, gostei, hein? Segunda flecha. Eu tô adorando. Mas peraí, vocês não estavam esperando por esse ataque, né? Eu tava vendo qualquer coisinha. Ô Jeff, a gente deixou até o cara na frente pra ficar de escudo pra isso mesmo, cara. Como a gente tava esperando? Não, a gente tava esperando a partir do momento que o cara trancou o porta. Tá, vou perdoar vocês. Pode ver qualquer movimento. Duas flechas aqui passam entre vocês sem feri-los. E vocês escutam o som de bestas sendo armadas atrás da porta. Abri essa porta urgente. Vai abrir aí? Vou. Deixa eu ver se ela tá aberta. É a área 1-11. Não, 1-9. Agora eu tô na dúvida. Certo. Você consegue abrir sem dificuldade essa porta. Ela não está trancada. E dá um buzu antes de entrar, né? Claro. Ok. Não virei um clérigo de Satã no meio do brilho. Auxilia mil pulsões. Vou revelar pra você a área ali. Pelo menos o que você consegue enxergar por aqui. Ficaram incapazes de colocar. Uhum. Certo. Você consegue enxergar dali, é isso, ó. Eu dou, então é uma dispensa velha. Aqui, ó. Hã? Vem pra cá, ó. Ah, você vai pra aí? Agora eu vou. Entrou na parede. Então tome-lhe uma bestada. Bestado. 15 te acerta? Errou. Filha da puta. O que, que eu vejo? Ah, não, mas peraí. Você não tá vendo inimigo, tá? Não, inimigo não. Esse tá não. Rodado de surpresa não tem vantagem. Porra. Acho que tem. Não tem. Porque ele tá invisível, teoricamente, né? Você não viu que o cara tava ali. É, realmente. Então vou rolar de novo porque é com vantagem quando é invisível. Vamos ver se eu acerto. Nossa, tomou um ataque desse cara aqui. Errou. Ou da besta daqui. Quando você esse aparece aqui. Ali, esse aí. Quando você vai ali pra, diante da porta pra ver, você percebe, Muzan, que tem um outro fantasma já semi-destruído, semi-dissolvido, que ele se vira e dispara um tiro de besta na sua direção. E aí você se lembra. Quando vocês estavam aqui, ó. É o carinha daqui, ó. Aqui. Vocês estavam aqui, teve um fantasma que foi embora e não voltou mais. Ah! Entre, por aqui! Aí. Tem um fantasma, mas tá ferido já. É melhor do que essas flechas entrando por atrás das costas. Entra aqui. Beleza. Tá. Já acabou meu mesmo. O Car fica parado. O escudo de carne. É, ele fica lá defendendo vocês com escudo, dando cobertura pra vocês. E tá prestando ajuda pra quem tá do lado dele, pra Lady Sharon. Beleza. Vez dos fantasmas de pedra. Tá, deixa eu pensar agora como é que funciona. Eles tinham preparado a ação, fizeram a ação preparada. Eles agem de agora, é isso? Não, porque o que eles agiriam agora, eles agiram na ação preparada. Depende, esse eles é outro. Eles retardaram turno. A ação dele. É outro turno. Então age. Então eles agem normal. Então beleza. Então vou fazer a ação dos fantasmas. Esse aqui vem até aqui, ataca o Muzan com seu toque calcinante. Acertou, Muzan? Acertou. Então tome-lhe dano. Acertou? Acertou. 17 acerta. Deve fazer um só agora. Deixa eu mudar, montar, gente. 6 é 18. Não acertou, não. Não acertou? Não acertou. 6 é 18. Escapou, hein? Escapou de fazer um salvaguarda. Escapei bonito. Então, beleza. Errou você. Os outros que estão aqui atrás da porta, ó. Eles vão atacar vocês com besta. Mas agora vocês sabem de onde vem o ataque, não é vantagem. Então, primeiro ataque. Mocar. Errou. Segundo ataque na Lady Sharon. Esse acertou. Opa, esse acertou, hein? Então toma um dano. O Virato, ele se crava profundamente em você, Lady Sharon, e você perde 6 pontos de vida. Metade da minha poção já foi. Bom, ainda tem outra metade, então. Eu tirei 11. Beleza. Tá acabando minhas curas, viu? Beleza. Acabando minhas curas. E aí, Lady Sharon, do nada, você sente um toque gélido atravessando seu corpo. Nossa Atravessou senhora, mesmo. Eu vi um 20, mano. Passou, ou não. Passou longe, ó. Ou não. Ele enfia a mão aqui, ó, e tenta acertar você, mas não consegue. Ah, não, pera aí, com vantagem essa porra, você não tá vendo, cara. Então joga mais um aí. Mais um, vamos ver. Quem sabe agora, né? 14, deixa eu ver. 14? Peraí, que minha CA tá 1 aqui. Você tá com alguma armadura? Com tudo. Eu tenho. Eu tenho armadura arcana. É 13 mais destreza. É, então, exatamente 14. É 14, minha CA. É 14? É. Você tá acertou? Você tem um de destreza? Eu tenho um de destreza. Parabéns. Então tá me lidando. Ok, vamos 3 de dano. Rola uma salvaguarda de constituição. Calma aí. 3 mexer aqui na minha ficha, puseram mais. Peraí, não mexi nada, não. Eu acho que eu sei o que aconteceu, mas depois eu vejo. É. Salvaguarda de Constituição, né? Isso, salvaguarda de Constituição. Tá. Caiu! Entrei! Toma um nível de exaustão aí. Mais um! Ai, um 3? Uh-huh. Agora tem desvantagem em ataque. É. A resolução melhor não resolve isso, né? Não. Então você tá fudido. Mas peraí. Tá errado, gente. Falei que o Car tá prestando ajuda pra você. Mas o que que é? Faz ajuda, não faz nada. Ajuda help, é ação help. Os ataques de você são com desvantagem. Ele tá dando, ele tá protegendo você. Então eu tava sido lá antes mesmo. Então você não tomou, então tira o dano. É. E tira a constituição. Te dá uma vantagem. Exaustão. Numa jogada de ataque ou ability check? Nenhum dos dois. Ah, então não. Então se eu mantenho, achei que ele tava proteger, mano. É mais fácil ele fazer o proteger, né? Em vez de fazer o help. Não, proteger. Mas ele só se tiver talento, entendeu? É, ele só se protege. É. Tem um talento, uma habilidade de classe aí que você dá bônus pro coleguinha, né? Beleza? Beleza. Os esqueletinhos foram. É o guerreiro. Faz isso. Vez do Arkham. Tá. Aqui ele tá encostado na parede, né, Jeff? Onde? Esse aqui. Esse aqui tá. Ele tá dentro então da parede. Porque... Tá do outro lado da parede. Tá, então eu vou... Você só vê a mãozinha passando, um, dois, quase três, atingindo quatro, a Lady Sharon. Cinco. Então eu vou vir. Eu vou vir até aqui. Aqui na porta. E vou atacar esse aqui. Vai lá pra cima. Isso. Ok, legal. Dispare sua flecha. Primeiro ataque. Primeiro dano. Nossa senhora. Vamos pro segundo dano. Segundo dano. Mágico. Pá. Não, foi. Vê. É 19. Então, dano de 7 mais 12 de dano. Então deu. 19. 19 total. Tá, beleza. Ele já tava ferido mesmo quando vocês lutaram com ele no outro cômodo. E aí você vai disparar as duas flechas. As flechas atravessam ele, o corpo dele se desfaz e as flechas se cravam na parede atrás dele. Um a menos. Boa, Arkham. Agora teremos que ajudar a Lady. Então, Lady Sharon. Tua vez. Ok. Se eu andar, eu vou tomar ataque de oportunidade. De oportunidade? É, mesmo ele estando no outro cômodo. Então, se ele estiver vendo você, sim. Se ele não estiver vendo você, não. É como saber se está vendo ou não está vendo? Vocês que me dizem. Usem a criatividade. Ele está dentro da parede. Acho que tá dentro da parede. Eu... É só a mão dele que sai pra fora ou a cabeça dele também sai pra fora? Vocês viram a mão? Ele tá acertando. Então ele não tá vendo, então não tem ataque de oportunidade. Se ele tá acertando a Lady, é óbvio que ele tá vendo alguma coisa. Senão ele não estaria acertando tantos ataques consecutivos. É provável. Provavelmente ele só vem ataques consecutivos assim também, né? Mas tudo bem. E eu, se jogasse com desvantagem, teria errado todos os ataques. Andou no... Eu vou com a usar a mão mágica. Aham. Pra abrir for... Ah, não, pra dar um soquinho na parede. Aqui, ó. Pra baixo? Não, so... É. Uhum. Ok. E aí eu vou andar pra cima. Muito bem. Inteligente, guria. Beleza. Nada. Muito bem. Você se desloca e ele não ataca você. Isso aí. Ou ele não te viu, ou ele foi enganado pelo seu truque, ou ele resolveu poupá-la. Vai saber. Eu não encerro meu turno. Beleza. Muzan. Morningstar. Discípulo de Lúcifer. Bom. Tem algum jeito de eu acertar o pessoal que tá aqui dentro, Jeff? Você pode tentar. Com chama sagrada? Chama sagrada? Eu não sei. Só se estiver vendo eles. É. Se estiver vendo, sim. Chama sagrada é visual, né? Então tá, eu vim aqui na porta. Mas ela ignora a cobertura. Se você estiver vendo. Vou dar um tchan e voltar e vou fazer taumaturgia nessa porta aqui. Deixa eu ver aqui, Sacred Flame. É uma criatura que você consiga ver. Se estiver vendo um pedacinho dele, já funciona. Eu vou tentar abrir a porta mesmo, Jack, com traumaturgia. Qual porta? A da seteira. A da seteira? Essa. É? Essa aí? Falha. É? Ela tá trancada. Tá trancada? Tá. Então é um. O que vocês querem fazer? Abre essa porta aqui? Ou espera. É o jeito, porque a gente não tá vendo ninguém. A gente vai ficar atacando tá. Vazio, tentando acertar essa seteira. Eu jogo essa munição à toa. Desculpa, mas eu vou vir pra desculpa, cá, desculpa. Quando você usa taumaturgia pra abrir a porta, se destranca. Se destranca? Ela abre. Ela não tá trancada, essa porta. Ah, essa aqui não? Essa não. Desculpem. E aí vocês conseguem ver um pouquinho mais além, então. Dá pra ver os dois fantasmas lá. Ah. Só que tem a grade caída. Aqui tem a grade. Aqui a grade é, mas baixada. Agora não é um inimigo invisível. Ele não vai ter vantagem pra atacar a gente. E a gente tá vendo, a gente consegue. Você consegue atacar a flecha. Se a flecha deles vem, a de você vai também. Exatamente. Conseguem vê-los agora e eles perderam a vantagem da cobertura que eles tinham. Isso. Se eles não saírem daí, vocês estão com vantagem com relação a eles. Então agora eu vou dar licencinha aqui pro pessoal fazer alguma coisa útil. Vou ficar aqui no cantinho. Acabou minha vez. Ok. Focar. Focar sai correndo ali. E começa a forçar a grade. Jenkins! Isso aí. Tanto pro corredor e tanto pro corpo. Gostei. E começa a forçar a grade pra cima. Deixa eu fazer um teste de força pro Ocar. Cadê? Achei. Vamos forçar o portão. Caramba, difícil esse teste, hein? Teste de força. Vai, Ocar. Ixi, não conseguiu. Ele faz força assim na grade, a grade levanta um pouquinho e buf, cai de volta, né? Ele solta as armas dele no chão, né? E limpa as mãos assim na roupa e se prepara pra fazer novamente, pra tentar abrir o portão. Ele sente que ele consegue abrir aquele portão. Ok, depois do Ocar, fantasmas de pedra. Bom, os dois fantasmas que estão aqui. Vamos disparar besta no Ocar. No Ocar. Vamos disparar tiros de besta no Ocar. Primeiro ataque. Segundo ataque. O louco. Os dois acertaram? Mesmo com o escudo da fé, Jeff? Não. Escudo da fé dá mais dois, né? Isso. Ok. Oh, caramba. Aqui tá a serra dele. É, não acerta, não. Os dois disparam e erram. As flechas passam ao lado dele e caem mais ou menos pra cá, assim, ó, quicando no chão. E vão parar nos pés aqui das duas companheiras de vocês. Tá, só tem esses dois, tem mais um ainda. Certo. Tá, ok. Apareceu aqui dentro. E aí ele vem aqui e ataca o arco. Tá, ele andou. 2d6 de dano. Isso, joga 2d6. Ih, ah, tá de sacanagem. Pega uma cartinha aí, Jeff. Quando é os 2d6 de dano? Mais 4. Ó. Cara, me persegue, velho. Vou pegar uma tabelinha de falha crítica aqui. Vamos rolar pra esse bicho. Rola a porcentagem que nem ele tava fazendo. Exato, por isso tô pegando a tabela. Cacete. Não, cara, não é pra abrir no Edge, não. Vai lá, carpa. Rola o desenho aí do Gridio. Ele desatualizou e mudou o aplicativo padrão de abrir PDF. Vai se fuder. Tá, quanto de dano deu? 4 de dano. Cara, ele vai andando, vai sendo rasgado e ficando pedaços do ectoplasma dele, despencando pedrinhas, ele vai deixando um rastro de ectoplasma e pedrinhas brilhantes por onde ele passa. Tá. Quem rola aí? Joga um D100 alguém aí pro fantasma palhão. Tá, peraí que eu rolo aqui. Peraí, foi. Já rolei. É. Os dados aumentam, carpa. 34? E o carpa jogou também 35. Não, os dois vão ser a mesma coisa. É, os dois é a mesma coisa. Arma caída. Então. Ele está desarmado. Ele derrubou o dedo. Derrubou o dedo do seu nariz. Caiu a mão dele. Joga de novo, vai. Vou dar uma chance. Joga aí, carpa. 55. Defesas abertas. Ele vai andando, sendo arrastado pela magia que o prende ao chão e ele perde o equilíbrio. Seu oponente pode realizar um ataque contra você com uma reação. Você tem reação? Archon. Eu tenho. Pode esperar um ataque. Tenho, né? Mas. Não, mas não dá porque eu tô com arma à distância. Dá, você pode ficar com desvantagem porque tá perto dele, né? Tá. Não é um ataque de oportunidade. É um ataque. Desvantagem. Então, desvantagem. É, 14, acerta? Caramba, 14? Acertou. Isso não dá. Aí. Dano. Mais 7 de dano. Puta que pariu. Faleceu. Quer ver que era o dano que faltava pra ele falecer? Exatamente. Zerou os pontos de vida dele agora e você desfere uma flechada nele na hora que ele erra você e ele desvanece no ar. Você, Arcon. Tá. Então aqui, Jeff, eu vou vir praticamente. Como já acredito que não tem mais fantasma, eu vou vir aqui na porta. Aqui do lado da Brenai. Ah. E vou mirar nesse aqui, ó. Fechada nele. Cara, esqueci de mover os dois. Beleza. Então, primeiro ataque. E peraí, que é normal. É normal, né? Quando você ataca. É, então. 28. Que 28? Não, então rola de novo, vai, peraí. Não é desvantagem, vai ser vantagem, né? Beleza. Eu tô com vontade de vantagem na sua cara. Usou luck. É, ué. 24, tá vendo? Usou o luck do druida, né? Essa foi ligeira, cara. Foi de dano. Primeiro ataque. Segundo ataque. Ô, crítico. Puta que pariu. Por que foi 3d8, mano? Porque foi crítico. Crítico é só 2d8, não é 3. Ah, sei lá. Mas tá certo, ele sobrou só dois ali, não sei porquê. Vai entender. Ah não, um acho que era o primeiro ataque então que já tava lá. Ah, sei lá. Já dei dano nele aqui. É, acho que era um é o primeiro, tá certo. Que é seis mais. Pode ser. Tá. Você vê as suas flechas indo assim com tudo na direção dele e atingindo em cheio o corpo dele. E ele já começa a se desmanchar. 13 e 14. Ei, Tiago. Não entendi, mas tudo bem. Ok. Vamos lá. Um já foi. Qual? Esse aqui tá morrendo, né? Tá morrendo. É, mano, vou aproveitar que os dois ali estão juntos. Vocês nunca mais vão ter. Logo eu, uma diva. Eu venho aqui e uso despedaçar aqui. Cara, era pra eu? Você. Eu sou uma diva. Bom, eu tenho que falar pra eles, né? Isso. Certo. Eu vou dar o dano aqui já. É destreza, na constituição. É, deu 19 de dano. Ah, sim, e eles têm desvantagem. Mas não dá pra chamar. São inorgânicos. Ah, que porra. Nossa. Aham. Puta que pariu. Duke tá mais fraco. Qual que é a dificuldade? 14. 14? Mano, na boa, velho. Não entendi. E agora Duke tá mais fortinho. Ô, caramba, o cara se teleportou. Eu tô vendo ele aqui. Esse passou. Esse não passou. Deu. Então 9 de. Tá. Que deu 19 total. O primeiro, quando explode ali aquela onda de choque, você vê que ele se chacoalha todo e desaparece no ar. O segundo, quanto deu de dano? 19? É, metade 9. Segundo, ele toma aquele dano violento, né, do chacoalhão, né, e ele demonstra intenções de que quer fugir. Muzan. Vem aqui, nesse aqui, né? É, o que sobrou, né? Que a chama de Satã purifica em sua alma. Chama sagrada. Ou não, né? Isso. Mata teu dano. Destreza pra ele? Destreza. E... essa chaminha aí é... Satã... não tá inspirado. Ok, zero de dano. Então zero. Olha, tá falando o Satã no... O fogo de Satã recobre o corpo dele, mas ele se chacoalha e faz o fogo se desprender dele. Enquanto isso, o Okar tá lá tentando fazer o portão se levantar. Vamos tentar de novo, Okar. Tá, joga com vantagem que eu dou inspiração pra ele, Jeff. Opa! Primeiro teste. Segundo, então, dá vantagem. Uia. Tá, ele não consegue erguer o portão, mas ele fala. Ele grita pra vocês, dá pra erguer, me ajudem. E aí esse fantasminha aqui, né? Ele dispara uma flecha no Okar e foge. Ele tá bastante feliz. Errou a flecha. Joga. E aí ele pega e foge pra cá. Desaparece do campo de vista de vocês. Ah, mas eu acredito que aquele... Bom, alguma hora ele vai voltar a atacar a gente. Não parece um problema agora. O que vocês fazem? Ô, Jeff, esse corredor aqui, ele tem continuidade aqui ou ele acaba aqui? Qual? Aqui onde eu tô piscando. Esse corredor aqui. Ou não dá pra ver? Onde você tá piscando? Aqui, ó. Se ele acabar aqui, mas não dá pra ver, né? Pra baixo. 1.8. Não dá pra ver. De onde vocês estão, vocês não conseguem enxergar. O Arco, abre essa porta e vê se não tá nessa sala aí. Não. Eu vou abrir essa porta e dar uma desbrioiada. Tá, você abre a porta, entra lá e não vê sinal do fantasma. Tem fantasma nenhum aqui. Acredito que ele está em outra sala. Bom, ou dentro da parede. Alguma hora ele aparece. Vamos seguir com a nossa caminhada? Sim, vocês querem continuar. pra essa sala aqui ou vocês querem ir pra outra sala? Taumaturgia aqui. Peraí. O Renai vira pra vocês e pergunta: algum de vocês está ferido? Eu! Venha cá, minha cara, vou curá-la. E aí faz mais experimentos em você. Eu também estou, já que você está solícito essa manhã. Solícito essa manhã. Aí ela vira e fala: eu não curo filhos de Satã. Ela vai negar ajuda? Eu não curo seguidores de Satã. Deixa eu ver quantos slots que ela tem aqui. Só que ela é religiosa. Como é que funciona os slots aqui? Ah, espaços restantes. De primeiro nível. Ok. Espaços restantes. Quanto que ela curou? Espaço restante tá. Ah, tá, beleza. Não age de primeiro nível. De mim, nível. Então. Não tem magia de segundo nível com essa porra dessa nã? Tem. Ah, tá aqui. Beleza. Ok. Pronto. Curou aí, ô? Lady Shadow? Já curei. Curei já os 9. Beleza. Ainda precisa de mais cura? Quem precisa, ô? Mozan? O filho de Satã precisa. Pra mim, tá tranquilo ainda. Então, beleza. Curei você, Mozan. Já vem, vou pegar um pouco de coca lá, peraí. Beleza. Curei. Caralho, 13? 13, foi bom, hein? Né? Foi massa. Muito bom. Beleza. Mais alguém precisa de cura? Se você quer gastar, então vai. Manda mais uma. Vai acabar hoje essa coisa. Não vai guardar slot pra. Então, tome aí. Toma ele, rola. Pegou de segundo nível agora que você tá fudidaço, hein? Nossa, eu só preciso. É, faz 17. Mal pra ela. Na média, vai ser mais interessante. Aí, ó, que bom que eu usei segundo nível. Deu quanto? 10. Não. 17. Full. É o vulgo full? É. Aí sim, hein? Só tá cansado agora, né? É, e cansada e meio fraca, assim, sabe? É, tá, também eles têm magia de identificação, né? Tem. Tá. Vocês não querem. Da tarde na dispensa? Pode ser. Ela faz. Morgia, talvez? Não, só pra mim recuperar algum dos meus poderes. Voltei. Tá rolando morgia lá na. Fazer um descanso curto. A Brunei, ela faz identificação nas coisas que vocês pegaram lá no baú. A gente já sabia das pedras iônicas, tá? Ok. Ela faz nas outras coisas. É, tem a poção. A poção. Ela vira pra você e fala: tome essa poção. Você vai se sentir melhor. Tá bem. Instalação maior, provavelmente. Achei muito mandona, tá bom? Tomei. Toma essa poção. Tomou? Glubi-glubi. Aham. Glubi-glubi? Pode eliminar um de exaustão. Agora só tem 2. Aquela poção azul elétrico. Ah, é azul elétrico, é isso? Isso. Ah, eu tenho mais uma, então já vou pra um de exaustão. É isso aí. Vocês tinham quantas? Eram, acho que 4 poções dessas. Era 4. Tem mais 2 rolando aí com a galera que quiser usar, pode usar. E aí, o que vocês vão fazer? Ah, a gente vai fazer o descanso curto aqui. A pausinha aqui na dispensa. Só pra me recuperar as mais. Dentro da dispensa aqui? É. Ok. Vocês só descansam lá, de boa. Ah, é, come umas raçãozinhas só pra. Comer no estômago. Ah, a gente tem ração de viagem. Só tá, pra é meio complicado você comer ração aí, porque o cheiro de podridão, mofo, ele toma conta desse lugar. Tá, ataca suas narinas, empesteia por dentro. Vocês veem baús engradados e outros recipientes estão espalhados pelo chão. Tem roupas dobradas, outros tecidos que estão à mostra nas prateleiras, que estão alinhadas na parede. E tem um manto de poeira muito espesso que cobre tudo aí. E aquele cheiro pernicioso entra nas narinas de vocês e embrulha o estômago de vocês. É difícil se alimentar ali dentro. Pra entrada, acho que é melhor. Vocês ficam uma hora lá mesmo? Sim. Beleza? Alguém quer fazer mais alguma coisa? Não, tem nada pra fazer. Tá ou descansando aí? Ok. Vocês conseguem ficar uma hora descansando ali, tranquilamente. E dessa vez, durante o descanso de vocês, vocês não são surpreendidos por nada. Opa, tá, alguém que se moveu aí. Eu só fui lá pra entrar. Ah, eu rodei, ó. Bom, o Ocar, ele também desiste de abrir o rolê lá então, né? Ou ele fica... Eu não sei. Não, acredito que não, né? Fala pro Nefé. Porque acreditamos que ali nessa sala não tem nada. Vai ajudar a abrir? Tá bom. Então deixa eu ver aqui. Presta atenção, Muzan. Quando você chega aqui, você escuta clec, clec. E aí brrr, o teto começa a desabar sobre sua cabeça e sobre a cabeça. Eita, do porra. Tá, vocês dois podem jogar sim, uma salvaguarda de destreza. Dificuldade 14. Olha aí. Tá. Falhou. Uhum. Fixe. Então tá. Então, ó, pode tomar aí 3 de 8 de dano de esmagamento. Deixa eu rolar. É que eu ouço o barulho, vejo o negócio caindo aqui, eu dou um passinho pra trás. É aquele famoso opa. Opa! Aquele passo pra trás e já era. Cadê a ficha do Ocar? Eu fechei essa porra, fechei. Me viro de frente e fico mirando pra cima o arco, achando que tipo alguém desabou alguma coisa e vai aparecer algum bicho ali em cima. Destreza pra ele, vamos ver. Ixi, o Ocar se fudeu também. Então 17 pontos de dano de esmagamento nos dois. Caramba! Caralho, isso aí é o quê? Certo. E aí vocês olham, o Ocar, ele tá desabado no chão. Voltei. Voltou aí? Hum? Você voltou? Vou, é que eu tô jantando, por isso eu voltei. Eu vou lá pra ele, Jeff. Aí. Ó, tá enxergando aí? Amarelo? Uhum. Esmagamento. Sim. Toda essa área, o teto, ele desaba. E o Ocar, ele fica desmaiado, soterrado pelas pedras. Eu vou até ele, Jeff. Certo. E? Afaste-se da luz! O Ocar, ele não responde. Por que não? Porque ele tá com zero. Tá desmaiado. Você deixou ele dormindo só. Nem tá com zero PV. É, mas tá, não tá morto. Não tá morto. Mas pode morrer. Tá estável. Não, não mais, ele não joga mais os dados. É. É como se tivesse você jogou passado. Poupar os moribundos? É. É isso? Ah, tá. Ok, ele continua desmaiado ali. E soterrado. Venham, me ajudem a tirar ele. Tô indo. O que que aconteceu? Ah, vamos ajudar. O teto caiu. Não sei. Não sou engenheiro que fez o teto. Eu vou, com mãos mágicas, vou tentando tirar as pedrinhas. Oh, puta que pariu. O cara tá soterradaço pelas pedras. E aparece aqui, ó, o esqueleto e dispara besta. Quem que tá na frente aqui? O nosso amigo Muzan. Então ele vai disparar um tiro de besta em você, Muzan. O tiro de besta é uma bosta. Se for, vai na passo. Acertou. Acertou bem no meio da sua paz. Tome 5 de pontos de dano perfurante. E corre pra cá de volta. Se oculta novamente. Tá, porra. Bom, o que vocês fazem? Eu vou ficar esperando. Vamos tirar ele o mais rápido possível daqui. O fantasma pode aparecer a qualquer momento. Assim que o fantasma aparecer, vou jogar fogo nele. Tá, a Lady Sharon tá usando mãos mágicas pra tirar algumas pedras, né? Uhum. O Muzan tá tentando puxar ele, tá tentando desenterrar ele. O que você tá fazendo, Muzan? Bom, quem não ataca de longe, que ajude ele. Vem, Arcon, vamos ficar esperando o fantasma. Vou vir pro lado. Quem não ataca de longe, eu ataco de longe. Eu sei, eu falei exatamente isso. Vamos, Arcon. Ataque de longe. Eu vou vir pra cá. E assim que o fantasma aparecer, vou chamar a sagrada nele. Ok. Então é mais fácil você ajudar ele e eu aguardo o cara pra tirar, né? Pra atacar. Você vai matar no hit só? Não sei se eu mato no hit, mas em dois hits eu mato, porque deixa só então, preparada. Vamos bater nós dois. Quem sabe a gente mata um turno só pra ele parar de bater na gente. Beleza. E a Lady Sharon? Eu consigo fazer uma ação preparada mesmo tirando as pedras? Você vai tirando as pedras. Foi sua primeira ação. Segunda ação, você pode preparar. Então eu vou preparar. Sem enviar uma rajada minha. O fantasma. Ok. Interessante. Esses pangual aqui, ó. Estão desenterrando o cara. Pronto. tem mais um ali. Os pangual estão desenterrando. É, tem mais um aqui, ó. Que tá é, um aqui, ó. Aqui atrás da lesma, ó. Que é o Rodi. Que é o tanque do grupo. É verdade, ele tá escondendo. Lá, né? Esqueci de arrastar ele. Beleza. Aparece o danadinho aqui, ó. E ataca o Muzan. Bom, Lady Sharon, você tinha ataque preparado, ação preparada? Pode fazer sua ação antes dele. Tá. Eu vou meter uma mãozada. Dedada. Tabef nas costas do Muzan. Antes que ele possa reagir. Coin Kang. Calma aí, deixa eu jogar de novo, que é desvantagem. É, perdi o crítico. 13, acerta? Acerta. Merda. Por que desvantagem? Ah, porque tá corpo a corpo? Corpo a corpo. É, o cara apareceu do meu lado. Então 10 de dano. Ok. É dano. Force. É forte. Force, né? Isso não tem resistência. Nem vulnerabilidade, vai. Beleza. Ele ataca o nosso amigo Muzan Luciferino. Com sua errou. E erra. Satan me protege. Sacanagem. Tá de sacanagem, Satan te protegeu. Bom, aí você tinha ação preparada, ele surge não no local onde você estava esperando, mas surge atrás de você. Você só nota a presença dele depois que ele tenta te atingir. E aí dispara a sua ação preparada, isso. E ação preparada do Arcan também. Agora vocês podem. Estreza do 14, Jeff. Save de destreza. Não. Ih, falhou. Errou. 12 de dano radiante. Nossa. Radiante? Aqui. 13 de dano no primeiro ataque. Ok, pode parar. Muzan já extermina ele. Pô, só porque eu tinha um crítico, pô. É, perdi exato. Um crítico. Exato. Quando o Muzan ele sente aquela mão passando as costas dele, quase atingido, se vira, evoca as chamas do Satã, e as chamas do Satã queimam ele até ele desaparecer. Tá rolando 3 dados, eu não sei porquê, velho. Meu crítico. Eu sei, depois eu arrumo. Ah, eu sei, por causa do valor do crítico, né? Uhum, você colocou o valor total em vez do seu valor. Eu não sei. É, Ah, eu não coloquei o valor, eu coloquei 2d8. Exato, é 1d8. É 1d8. 2d8 é teste total, carpa. É, é só pra você pôr quanto adiciona no crítico. Isso aí. É o extra, né? E se deixar em branco? Será que ele calcula automático? Eu acho que faz o padrão, que é o dobro. Mano, então, tipo assim, se eu jogar com o Bárbaro, aí eu tenho. Meu crítico ele é 3d6, só que o bagulho não vai saber que é 3d6 meu crítico por causa da habilidade. O crítico? Só que senão. É o dado normal do dano normal, mais os dados extras. Aí você vai colocar nesse campo aí só os dados extras. É, então tem que pôr. Um D8 extra em tudo. Não, eu já corrigi lá pra você. Pode corrigir. Eu corrigi também. Faltou só nas macros pra corrigir. É, eu joguei de novo, mas não. Aí depois eu arrumo lá depois. Depois tem que acertar nas macros também, mas. Dance, depois é isso. Beleza, morreu o bicho, certo? Beleza. Vocês vão, aos poucos, desenterram o Okar, retiram ele dos escombros, ele é bastante ferido. Tá sangue por todos os lados ali. E aí vocês entendem, finalmente, o que ocorreu do era uma outro trap. Lado aqui. It's a trap. Então, vocês encontraram um corpo de um anão. O cara também caiu o teto. Exato. It's a trap. O cara tentou abrir a grade, não era pra abrir a grade, caiu, então ativou a trap. Jeff, tô curando ele, tá? Beleza. Doze, né? Uhum. Curou 12, Jeff. Ok. Tá. Vou pegar o Volcar aqui. Não sei se ele tem poção de cura. Se ele tomar, se ele tiver pó. Qual, né? Nossa, beleza, ele foi desperta. Tudo isso da vida dele. Nossa, obrigado. O que que aconteceu? É, você ativou uma armadilha. Eu atirei ativei uma armadilha? Sim. Nossa. Por isso tá tudo desabado aqui. Uhum. Oh, eu ainda acho que esses azões não fizeram o trabalho direito. Maldição. Se fosse o pessoal que tinha feito da minha comunidade, isso aqui não caía. Caralho, ele voltou bem ainda de vida, hein? Deveria ficar mais esperto, já que você conhece. Essas minas são dos seus antepassados. Deveria saber que eles teriam botado, colocar uma armadilha por aqui. Quem podia? Vocês aí estão. Esperar. Vocês aí estão. Como não fosse cair na armadilha de um anão. Vocês aí estão muito de boa, vão trabalhar também. Tava outro dia naquela porta. Todo mundo tem que trabalhar nesse grupo aqui. Vamos trabalhar então. Nossa, ninguém vai abrir a porta. Queria abrir a porta do cofre, beleza. Os caras estão com medo de ter alguma que coisa. Que porta que vai? A porta do cofre tá trancada. A de cima aqui? Essa. Tá. Arromba, Fê, tem uma que tem um canhão aqui, viu? Não fala assim, ela é feia, mas ela é legal. Tá trancada essa porta também. trancada? Também falei trancada. Que ela tem um canhão, não que ela é um canhão. Você tem as chaves dali, ô Olhos de Ferro? Não, não tenho chave de nada, infelizmente. Vamos ter que arrombá-la. Será que essa mesma chave abre? Tente. Tenta. Não custa nada tentar. Tenta, só verifique para ver se não tem nenhuma armadilha. Vamos ver primeiro essa daqui, ó. Essa daqui, não, do cofre depois. Primeiro essa. Qual? Aqui. Essa é a do cofre. É a do cofre? É. Então essa. É. Essa que não é. Então. Ó, o Jeff fez tudo o bagulho. E tudo bagulho. Nossa. E eu vou pôr a chave e tentar rodar. Os macos. Ela nem encaixa. Não encaixa? Não, nem encaixa essa chave. É, talvez não seja daqui. Então, mas eu vou tentar na outra porta aqui do cofre. Não? O cofre também não. Não, era só pra aquela porta aqui. Ela não é uma chave. Eu venho aqui e ponho a chave na porta pra lembrar de onde é. E aí, o que vocês fazem? Eu vou tentar arrombar essa porta aqui. Teste de força. Força? Força. É, peraí, antes de você tentar. É melhor fazer um negócio pra verificar se tem alguma armadilha. Mas já que você não quer. Não, eu já tinha falado. Se você falou, já tá. Vamos descobrir na prática se tem armadilha. Tá, beleza. Quando eu sou 10 de força? 13. 13. Nossa, você bate com o ombro na porta com tudo, tá? Ela chega a envergar, mas ela não estoura. Por pouco ela não estoura. Pra arrombar é o quê, Jeff? Tem que ter casulas, né? É um teste de força. Quer uma ajuda? É boa. Hã? Quero sim, vai. Eu ponho a perna aqui, ó, pá. Pra ir empurrar junto com você. Beleza, então joga com vantagem. Ah, o outro da mãe derrubou 17. Não seria mais fácil vocês pedir pro nosso amigo Bárbaro aqui? Não sei, ele tá comendo a lesma ali, hein? Boa ideia. Ô Bárbaro, a porta falou que você é burro. Tá comendo a lesma. A porta falou que você é feio. Vamos buscar esse anão aqui. Veio correndo aqui. Acho que é esse aqui, não é? Vamos rolar o teste pro anão, então. Vou pegar a ficha dele aqui, teste de força dele. Olha, ele tem 16. Vai lá, com vantagem? Com vantagem. Tá ele ou não? Então. Vamos. Então vai. Vai lá, Rufus Manguelão. Olha, 18. 18. Ela me xingou, tipo, arromba a porta. Boa, Rufus. Isso aí, mostra quem é que manda aqui. Ai, ai, ai. Já dou aquela olhada. Dá aquela olhada? Opa. Está tranquilo, vocês veem um corredor em L. Uma porta à direita e uma porta à esquerda. Cadê? Pobre. Tipo, vocês... Porta direita e duas portas à esquerda. Tá, maturgia. É uma porta dupla à esquerda. São duas. Porta dupla é importante. Porta dupla é importante. Tá, maturgia? Onde? Essa. Nessa daí? Ela se abre sem dificuldade alguma. Uma porta de pedra que pareceria ser pesada pra caramba. Semelhante às outras portas que estavam destrancadas, ela se abre como se ela não oferecesse resistência, como se ela não tivesse peso. E aí você vê a distância onde você tá. Dá pra você ver algumas coisas. Isso aí. Sim, sim, você enxerga. Ok, Jeff, eu dou aquele passinho pra cá pra olhar mais em diagonal, em trivelinha. Trivelinha? Daí, isso aqui dou aquela. Aqui, tem um F de fonte ali. É. Vai se aproximar. Ah, agora aqui. Fonte, exatamente no centro. Ih, gente, tem uma sala grande aqui, hein? Aqui parece ser uma fonte. É, vem nesse cantinho aqui, ó. tá bom, Muzan. Olha aí, ó. Estátua. Plataforma. Sala grande. Você tá vendo a plataforma? Dá a impressão de ser um templo. O que que tem desenhado na plataforma? Nossa. Coisas de Satã. Verdade! Vou lá. Não, eu não sou tonto. Resolve. Aqui, daqui eu gostei. Aqui parece bom. Aqui eu gostei. Vamos arrombar aquela porta aqui, ó, antes de seguir? Porque aqui parece que vai continuar ainda. Aproveita que nosso amigo Bárbaro acordou, né? Ele boa, tá Bárbaro. Já se alimentou da lesma. O que você vê aí, eu ó. Fechei a... É um salão que é como se fosse uma capela, tá? Existe um altar e tem um ídolo decepado sobre ele, no fundo da sala. A escultura aparenta ter sido um dia um enorme martelo de pedra. Mas com a cabeça da arma agora está quebrada, se encontra em pedaços sob a haste que ainda está de pé. Em frente ao altar há um pequeno chafariz de 3 andares. Pequeno, 3 andares? Hã? Pequeno, 3 andares, entendi. É, entre 3 pocinhas. Ah, porque foi feito por anão, né? Então, 3 andares. De 3 andares. Caramba. É. E além desse pequeno chafariz de 3 andares, vamos botar uma estatuinha aqui, ó. É o Thomas? Caralho. É o Thomas? Que Thomas? O trenzinho. O Thomas. Tô masturbando. Não, é o trenzinho. O que você anda vendo, cara? Vocês não conhecem o trenzinho, Thomas? Não, isso é uma estátua, tem até chifrinho, olha lá. Machadão. Eu nunca vi esse negócio. Thomas e seus amigos. Não, não conheço esse negócio, não. Não. Não é do meu tempo. Procura aí. É do seu tempo, Jeff. Sai fora. É de 84. Sai fora. É um desenhinho. Tem essa estátua aí. E... um chafariz de 3 andares. O chafariz ele ainda está em atividade, tá? Só que é uma atividade estranha, porque não é água que está jorrando, fazendo barulho, tá? É um líquido que escorre dele, um líquido espesso, um tanto viscoso, que escorre dele e por isso não fez um barulho que vocês pudessem detectar. É um líquido dourado, parece ser ouro. Caramba, porra! Alguém quer arrumar um cantinho de ouro aí, mano? Vai lá! Vai na fé! A minha não permite. Se isso tá na porta aberta, imagina o que tá atrás dessa porta. Abri essa aqui, Jeff. Vou tentar abrir, né? Tá. Jeff, quando ele vem pra cá, eu vou ficar prestando atenção em qualquer movimento estranho que venha dessa direção aqui. Já apareceu qualquer fantasminha aqui. E eu vou, na minha linha de visão aqui, eu vou atacar. Enquanto eles tentam abrir essa porta aqui. Repete aí que cortou. Enquanto eles vão tentar arrombar essa porta aqui, ó, cutucando aqui, eu vou ficar de olho aqui pra caso apareça qualquer fantasma dessa direção. Ah, tá. Agora eu entendi. Peraí que eu tô tomando água. Onde que você ficou, Arkham? Você tá aqui, tronda, ó. Né? Não, tô aqui, ó. Ok. A porta lá pra dentro ou pra fora? Essa porta aqui? É, essa aqui, ó. Ah, essa aqui? Abriu pra fora. É. Deu. Lá abre aqui cá. Assim, ó. Opa. Lá abre aqui assim. Oi, o cara tá entrando lá. É, o cara tá foda-se, velho. Tá indo lá, ele tá indo no pentagrama, velho. Ele viu o pentagrama. Pentagrama é papai. Papai tá me chamando. Ih, o cara foi mesmo, mano. Nossa senhora, velho. Quer ver com uma trap, mano? Foi jogar uma moedinha na estátua e tava. É, foi jogar uma moedinha na fonte. Tá, vocês veem o Muzan ele avançando devagarinho pra dentro da sala, né? E aí ele fecha a porta atrás de si e desaparece da visão de vocês. Tá, então qualquer que negócio, qualquer líder de Satã também que aparecer, eu vou atirar. Agora foi na fonte, jogou moeda. Qualquer seguidor de Satã atira também. Precisa de ajuda? Eu grito lá de fora. Você viu que até fez eco, mano. Aqui. Não precisa vir aqui não, tá tudo ótimo. Segue o jogo. Vem até aqui não. Não tem nada aqui não. Tá bom, então vamos tentar abrir o cofre. Vai, ó, mostra o manguelão aí. Eita. Quer ver o manguelão do cara, velho? Que isso? O cara abriu a porta. Vai dar uma manguelada na porta. O que vocês vão fazer, afinal? Tentar abrir aqui o porta do cofre. A porta do cofre? Parece um cofre, né? Parece um cofre, que é uma porta de metal. Na porrada? Ah, vamos tentar primeiro na porrada, a gente viu que tava trancado. Tá. Na porrada, com Rufus Manguelão. E eu faço uma ajuda no teste dele. Provavelmente, acho que ele vai atacar, vai tentar arrombar a fechadura com um ataque de arma, né? Tchau, bô. Vocês querem encerrar? Já mais de 8, João. É com vocês. Coloca depois aqui pro anão, com vantagem. Vai lá. Ah, eu tirar. Eu prefiro, hein? Nossa senhora, velho. Um lixo. Ei, manguelão. Um chocão, o cara nem tá aqui, velho. Vai lá na salinha lá. Manguelão tentando de novo. Nossa, eu vi um 20 agora, velho. Ui, eu vi também. Ui, a porta ela quase abre agora. Olha, eu tô me. Mais uma vez. Agora boom, né? 19. Por um, hein? Por um. Então vai cair um ano, não vai abrir. Abre assim, ó. Abriu agora. Ah, agora abriu. Assim até eu abria. Na terceira tentativa, Rufus Manguelão, ele arromba e cai do outro lado da porta. Ele mostrou um manguelão. Não, mostrou um manguelão pra você. Aí é você que tava vendo. Ele cai do outro lado. Vocês já estão ali perto na porta com ele. Vocês já enxergam tudo que tá além dela. Deixa eu ficar direito aqui. E o que vocês veem? É isto. É uma musiquinha sinistra, cara. Vocês estão ouvindo musiquinha sinistra aí? Não. Não. Não? Não? Uhum. Ah... Só eu que tô ouvindo, então? Só. Que droga, tem que ver isso. Tá, o que vocês veem aí? Então, pra gente poder finalizar. A porta pra essa sala, ela é aço sólido, né? Tentativas de arrombamento, vocês já viram, né? Vocês veem que aí dentro tem 6 barris de metal retangulares, construídos com pedra plana. Existem 6 carrinhos de mão, tá? Aqui o carrinho de mão. Oh, caramba. Carrinho de mão. Carrinho seis de carrinhos mão, de mão, certo? Eles são um pouco maiores que o comum, estão vazios e eles estão de pé contra as paredes ali. Esses barris, essas caixas de metal, contêm pilhas de pedras cobertas de poeira. E o brilho do fraco do ouro aparenta estar misturado a outra rocha escurecida. O chão está empoeirado, tem marcas de pegadas em alguns lugares, e um rastro dessas pegadas se inicia na porta, circulando essas caixas de pedras, né, de ouro, enquanto outros conjuntos parecem se materializar nas próprias paredes e deixar incansáveis marcas sem rumo ao redor do quarto. Oxi. Tá, me dando uma analisada na sala inteira. Só deixa eu ver um negócio aqui na ficha. Eu vou fazer mesmo. Não tem. Certo. Ok. Olha, mandando mensagem. Arkham. Vocês podem jogar pra mim, por favor, uma salvaguarda de sabedoria. Tá, o meu deu 16. Na minha deu 7. Ok. Acredito que o teste seja isso. Que sala bonita. Olha quantos carrinhos. Acho que eu vou ficar aqui a analisar essa sala. Querem continuar? Eu tô aqui analisando, agora eu não sei. Não precisa. Vai ver se o amigo do Satã tá precisando de ajuda. Ah, não tá, porque ele não precisou de ajuda quando ele foi lá. Acredito que tá tudo bem com ele. Tem certeza? Sim. Tá. E você vê que tem um carrinho de mão se aproximando de... tentando te atropelar. Em direção rápida. Eu pulo aqui em cima das pedras, Jess. É meu! Você vai na direção das pedras pra pular. E aí o manguelão, ele dispara um ataque de oportunidade nas suas costas. Tipo assim. Eu acredito que eu seja o único que não esteja... É meu, sai, sai, meu. Não sei se eu passei ou não, o Jeff não falou nada. Você passou. Pelo jeito você passou. Acho ah, tá, que você acerta, tá sussurrando. Né? 20 acerta. Então, toma ele dano. Toma ele rola. Toma 10 pontos de dano. Mas peraí, por que eu ataquei com a Frostbrand e ele rolou o ataque da massa pesada? Tá errado essa porra. Aqui não rolou ataque nenhum. Foi secreto pro mestre. Então é porque tá secreto pro mestre. Não é pra tá secreto pro mestre. Peraí, karma. Então não foi tão. Karma, menininha. Mas deu 20. Deu 20 meu ataque aqui. Tenho print pra provar. Corrigiu, agora no token. Agora deixa eu mudar a ficha aqui pra rolar o dano. Então eu vou rolar aberto. Mudei aqui pra mestre pra fazer o teste dele. E agora, tome-lhe dano. Oh, caramba. Não quer rolar o dano? Ah, rolou. Esse é o dano. Ai, ai. Então, 12 de dano. Não, 12 de dano não, 15. 14. É 14. Tá, foda. É 14. Tira a média. Tira a média. O Rufus, ele saca aquela espada mágica que vocês tinham pego lá no baú e ele enfia lá nas suas costas quando você vai subir. Ele começa a gritar: Não, é meu. Sai, o ouro é meu. Uns 14. Meu ouro, tudo meu. Tá na boca. Você vai acordar todo mundo. Deu sono nele? Eu uso sono aqui. Vixe. Meu Deus do céu, velho. 30. 30. Tem quanto de vida, Carps? 24. Dormiu. ZZZ. Mimiu. Tá, não tá. Oi. Peraí. Cadê? Opa. Ah, deixa que eu. Ah, que bonitinho. Eu tinha colocado, cara. Que bonitinho. Que engraçado. Ok, Rufus Manguelão. Vira pra você. Agora vocês dois se brigam aí. Gente, são 8h30, vamos encerrar? Bora. Semana que vem a gente vê um dia pra terminar isso. Isso. Beleza, a gente pega um dia aí. Vamos ver, comprar na sexta-feira. A gente continua isso aqui. E aí domingão a gente vai pro jogo normal. Quero ver se eu termino de fazer as fichas que estão faltando pra deixar tudo em ordem. Uhum. Beleza? Beleza. Tá joia. Falou pra vocês. Falou gente. Falou. Boa semana pra vocês. Tchau. Falou. Também. Tchau.